Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao canal TecnoWeng. Nosso objetivo é levantar assuntos sobre a atualidade e educação de forma dinâmica e interativa. Venha se informar conosco. Aqui vos fala Rosiclei Viana, sou graduanda na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade Verité. Curso o oitavo período de licenciatura em matemática. O título desse podcast de hoje será A conscientização a respeito da desinformação e propagação de fake news através das redes sociais. A tecnologia proporcionou mudanças extraordinárias na forma de se comunicar em todo o mundo, oferecendo maior acesso a informações que propiciam a educação e constroem o conhecimento da população. Mas, em contrapartida, junto a esta facilidade, a promoção da informação, promover conhecimento, começou a ocorrer a espalhar falsas informações com muita rapidez e facilidade. Da mesma forma que se pode espalhar bons conteúdos, se pode espalhar conteúdos ruins. Neste podcast, venho apresentar sobre as fake news, o que são, fatores que ajudam a promoção delas e por onde se espalham com mais facilidade. E também falar um pouco sobre desinformação e como ela pode ajudar a promover fake news. Mas o que podemos chamar de fake news? Este termo, que vem do inglês, significa falsas notícias, ou seja, são notícias com conteúdos falsos, em parte ou totalmente, podendo desencadear fatores seríssimos que muitas vezes podem até mesmo não haver volta, como, por exemplo, incentivar o uso de medicamentos sem comprovação científica a respeito de um tratamento de uma determinada doença, ação que pode acarretar a danos de saúde irreparáveis ou até mesmo fatais. Essas notícias aumentaram consideravelmente após o início desta pandemia, em que todos estamos a passar. Este aumento pode estar relacionado ao fato de que muitas pessoas começaram a trabalhar em home office ou até mesmo ficaram afastadas do seu trabalho com as restrições de circulação, fazendo assim que as pessoas fiquem mais em casa e tenham talvez mais tempo para navegar na internet. Em um momento ímpar que todo mundo está passando, ainda é possível que inúmeras notícias falsas estejam circulando, pior ainda do que podemos imaginar. Talvez esteja circulando mais do que circulavam. Mas por que isso? O que nos falta? Canais de notícias informam que na mesma proporção em que sobe o número de casos da Covid, sobe também as fake news. Outro fator que aumentou consideravelmente o número de fake news foram as eleições para 2018. No último ano, muitas das fake news tinham como principal assunto a Covid-19. Seja com dicas errôneas de como se cuidar, de medicamentos a se tomar de forma indevida, ou negar os números de casos e até mesmo incentivar que não existe essa doença. E por se tratar do assunto do momento, as fake news espalharam com uma velocidade ainda maior. Talvez seja culpa do negacionismo que existe a respeito dessa doença e em especial no Brasil. Talvez queiram fazer acreditar que não chegou à proporção em que vemos, em que são noticiadas. Infelizmente, sim, os números da Covid são altos e os números das fake news também. A pergunta é: quem está por trás dessas mazelas? Qualquer pessoa que tenha algum interesse por trás dessa notícia falsa, que acredite que vá se beneficiar ou beneficiar alguém, ou até mesmo para promoção ou maior visualização de alguma página, ou até mesmo pregar peças em pessoas ou golpes. Ou seja, pode haver milhares de pessoas que estejam empenhadas para a divulgação dessas fake news, mas principalmente canais de mídias, programas, jornais, rádios, em que manipulam uma grande quantidade de pessoas. Disseminação das falsas notícias podem ocorrer de várias maneiras, seja por internet, rádio, redes sociais, televisão e jornais. Esses são os maiores e principais responsáveis pela fake news. O controle que as redes sociais têm sobre seu usuário é muito grande. Através delas e de mecanismos de busca dentro das redes sociais, é possível que uma fake news se espalhe em uma proporção muito rápida. e sempre levar em conta a técnica de algoritmos que muitos sites utilizam para levar determinadas informações aos seus usuários. E onde a desinformação se encaixa nesse contexto? Para explicar onde ela se encaixa, eu preciso informar o que quer dizer desinformação. Desinformação são informações falsas, distorcidas ou enganosas, fornecidas a um determinado adversário com a pretensão de que este tome decisões baseadas em leituras equivocadas da realidade. Dentre as divisões que existem sobre desinformação estão informações manipuladas, que consistem em informações sem conteúdo crítico, reflexivo, ausência de informação, que o próprio nome já diz, falta ou escassez de informação, e engano proposital, que é induzir ao erro, ou seja, a fake news. Dessa forma, a desinformação está inserida na sociedade com o auxílio da fake news, controla boa parte da população, principalmente com a força da maioria dos meios de comunicação, com a manipulação da TV, do rádio, dos jornais, a respeito de quais conteúdos ou informações devem chegar àquela sociedade. Esse tipo de meio de comunicação induz as pessoas a pensar o que desejam, o que pensem. Trabalham com algoritmos para satisfazer alguém mais poderoso, para manipular e provocar que grande parte de uma sociedade satisfaça seus interesses. O maior caminho para não cair ou acreditar em uma fake é procurar sempre se informar. Se for algo que posso conter em artigos científicos, é um bom caminho. Desconfiar de muitas sugestões de redes sociais, por exemplo, pois pode ser algum tipo de manipulação. E jamais se render apenas uma notícia que leu ou ouviu. Sempre buscar por mais informações. Gostaria de agradecer pela sua atenção e de imensa gratidão ao apoio, a oportunidade de me ouvir o que tem a dizer sobre este tema. E reforço, mais conscientização na utilização de internet, ao ler jornais, televisão e mais busca por informações. Meus sinceros agradecimentos.